a amizade que temos pelo professor José Carlos Alexandrino. E é exatamente por isso que hoje todos nós aqui nos encontramos e temos um desígnio comum. Estamos aqui para efetuarmos o reconhecimento de mérito profissional ao professor José Carlos Alexandrino. Para reconhecer um profissional que soube transportar para a sociedade os valores éticos e profissionais que lhe granjearam o respeito e a consideração de todos os que com ele privam, para reconhecer um exemplo de profissional de dedicação e de cidadão atento, sempre presente, denotando simpatia extrema e denotada dedicação à sua terra, à sua família e aos seus amigos. Para reconhecer o percurso de vida profissional, associativo e cívico. Professor José Carlos Alexandrino, o Rotary Clube de Oliveira do Hospital, sente-se honrado com a sua presença e por lhe poder prestar, publicamente, esta meritória homenagem.